alguém já quis você, mas não te amou. Se alguém te perdoou, mas não esqueceu. Se alguém te fez sofrer e não se importou. Os olhos já não veem a fé como o sol que ilumina o coração e faz brilhar o amor nos olhos, faz nascer a flor que perfuma a razão. A verdade faz surgir no céu a linda estrela da manhã e tudo se faz no olhar, no jardim do coração. Um dia alguém morreu pra nos ensinar que a vida não é mais que uma linda flor, tão frágil assim nas mãos. Qualquer precisa de amor, de orvalho se molhar. É preciso acreditar que a verdade, a vida e a luz vivem no jardim do paraíso de Jesus. Seu amor transcende a terra e o céu. Apenas creia nesse amor e tudo se refaz no olhar, no jardim do coração. O amor transcende a terra e o céu. Apenas creia nesse amor e tudo se refaz no olhar, no jardim do coração. É preciso acreditar que há seu amor transcende a terra e o céu. Apenas creia nesse amor e tudo se refaz no olhar, no jardim.